Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Estou vendo lá longe uma faixa. Parabéns, irmão Paiva, pelo lançamento da quarta fase iniciática da LBV. Jesus chegou. Sim, porque a aproximação de Jesus se faz como quando vem uma grande autoridade. À frente vem os batedores anunciando. Então aqueles batedores têm dentro de seu coração a firmeza na fé de que as palavras do Cristo não são vãs. E mais, ele diz também no Evangelho: eu não vos deixarei órfãos, e estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou seja, o fim dos tempos . Nós, legionários da boa vontade de Deus, e todas as criaturas que têm sensibilidade de coração, esperamos esse magnífico acontecimento. E eu confio no trabalho dos legionários da boa vontade de Deus. E destaco sempre o esforço das mulheres legionárias. Porque o Brasil pode muito bem libertar-se pela força das suas mulheres. Por isso é que o espírito do mal, alguns chamam de Satanás, espírito que se expressa das maneiras mais surpreendentes, se esfalfa tanto em fazer com que as mulheres se perturbem, sejam perturbadas, e aceitei mesmo uma série de inversão de valores. Ao final de que, sem perceberem, são as grandes vendidas, as grandes enganadas, e nunca foram tão enganadas e vendidas quanto agora. A libertação da mulher não depreende que ela tenha que se abastardar ou tornar-se pior que o homem. Pelo contrário, precisamos da sua espiritualidade. Todos precisamos da sua atenção. Mas às vezes pensando que ao gritarem por liberdade, vão tendo mais liberdade. E o que se dá é o contrário. Muitas vezes, porque se tornam submissas a uma porção de exigências que são exigências escravistas. Você tem que se portar assim, você tem que se despir assim, você tem que... Quando eu era mais jovem, havia uma coisa engraçada. Todas as moças tinham medo de perder a virgindade. Quando acontecia de uma perder a virgindade, o pessoal olhava assim: que coisa! Então elas viviam sob a pressão para não perder a virgindade. Hoje é o contrário. Hoje elas vivem sob a pressão para perder a virgindade. Então trocou-se uma pressão por outra pressão. Trocou-se uma dominação escravizadora por outra dominação escravizadora. É a arrogância da ditadura sobre as mentes. Falava-se muito em tráfico de escravas brancas. Hoje a gente vê que o tráfico está desbragado. E não mais escondido. Dentro das casas, invadindo as famílias. E fazendo depois as pessoas perceberem, às vezes passam os anos para a pessoa perceber que não era aquilo bem que queria. Porque a liberdade vem, em primeiro lugar, daquele que conhece a liberdade, nos concede a liberdade, que é Deus através do Cristo e pela ação do Espírito Santo. Não está falando aqui nenhum purista, nem nenhum moralista. Eu estou dizendo que se trocou uma opressão por outro tipo de opressão. Um escravismo por outro tipo de escravismo. É a Babilônia imperando antigamente e imperando hoje também. Não custa nada a gente parar de confundir Jesus com as mil visões que tantas crenças têm dele e estudá-lo sem qualquer preconceito. Para ver que ele tem a chave da libertação nas suas mãos. E ele diz: conhecereis a verdade, naturalmente que é a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. E o juntou em um lugar que em hebraico se chama Armagedom. E a turma fica esperando uma guerra atômica, como se o Armagedom fosse apenas o encontro das armas. O Armagedom é o encontro e desencontro de muitas outras coisas. Pedimos a Jesus que inspire todas as mulheres do mundo e as proteja e as conduza pelas mãos ao seu grande destino. E aquelas que acreditam realmente nele, e no exemplo de Maria Santíssima, não baixem a bandeira. E prossigam fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Posto que Jesus chegou nas almas dos que ele vai mover para a grande transformação. E a humanidade vem conhecendo. Aqui não somos contra o amor, nem contra o sexo. O sexo é criação divina. Deus é amor, disse Jesus. Mas desde o momento que a coisa vira comércio, deixou de ser aplaudível e deixou de ser amor. Quando separaram o amor do sexo, deu no que deu aí, ó. A gente vê muitas vezes, a criança diz ao jovem: eu vou numa aula de educação sexual. Não vai! Ele está indo numa aula de mecânica sexual. A educação sexual envolve muita coisa. acima de tudo, o sentimento bem conduzido. Porque senão depois... Bem, meus amigos e irmãos, fiéis seguidores de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vivemos momentos de grandes transformações. Perdoemos-nos uns aos outros, respeitemos-nos uns aos outros, confortemos-nos uns aos outros, amparemos-nos uns aos outros, esclareçamos-nos uns aos outros, segundo a palavra libertadora de Deus. Portanto, ajudemos-nos uns aos outros, porque os tempos chegaram e o perdão liberta a quem perdoa. Vamos agora ao Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de coração. Carta à Igreja em Laodiceia. Laodiceia. O que significa para muitos intérpretes, crianças, Laodiceia? Sim, o julgamento final da humanidade. Carta à Igreja em Laodiceia, carta de Jesus à Igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da Igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar parte da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e de nada sinto falta. E não sabes mesmo que és um infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, pois, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te fazeres realmente rico, e trajares vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas com perfeição. Porque aos que amo, repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te já. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Jesus, nosso Senhor, diz na carta à igreja em Laodiceia que se abrirmos a porta para ele e ele vem humildemente bater a nossa porta. Ele entrará em nossa casa e nós cearemos com ele, e ele ceará conosco. E diz mais: ao vencedor, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. A gente vai aqui, Laodiceia, vocês sabem, é a igreja do julgamento. Muitos intérpretes aceitam esta interpretação. Jesus diz que aquele que perseverar, que for pertinaz, porque o estudo do Apocalipse exige perseverança, pertinácia. Não só o estudo, mas a vivência da vida. Porque ele nos testa sempre, porque a existência humana é uma grande escola. Ele fala que nós sentaremos num trono com ele, os que perseverarem. No capítulo 20, versículo 11, João diz, na parte do juízo de Deus: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ora, nesse momento final, quer dizer, mas é um fim que dispara um princípio, nós já explicamos isso várias vezes, não é o fim do mundo, nunca admitimos isso. É a transformação para a qual a humanidade tem sofrido muito. Então, nesse momento, a descrição do evangelista profeta é esta aqui. Do que ele vê em transe mediúnico, paranormal. Depois de falar no versículo 11, em que vê um trono branco, e aquele que nele se assenta e de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles, ele diz também a seguir até o versículo 15, vamos ver se chegamos lá. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, quer dizer, os poderosos e os fracos da terra, mortos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos, os livros das nossas vidas. Não adianta esconder as coisas. Ah, ninguém sabe, ninguém viu. Você sabe e você viu. Poxa, o que você quer mais? E além disso, Deus viu. O Cristo viu, o Espírito Santo viu também. Vivamos sob a luz de Jesus o Cristo, o sol da caridade. Então, os livros foram abertos. As nossas vidas, os relatos das nossas vidas. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E aqui, o busilis, a particularidade, muita atenção para isso. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Não é porque fulano falou de você ou disse alguma coisa. Cuide que não seja verdadeira. Não se preocupe com acusações. Cada um será julgado de acordo com as suas próprias obras e por uma justiça incorruptível. Prossegue o profeta. Versículos 14 e 15 do capítulo 20. O juízo de Deus. A igreja de Laodiceia, não era o julgamento final? E Jesus vem e bate a porta antes do julgamento e pede licença para entrar. E entrando, passa a alimentar-se conosco e nós com ele. E a alimentação que vem dele é a nossa salvação. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quer dizer, é o sofrimento. Já explicamos isso aqui várias vezes. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida eterna, foi lançado para dentro do lago do fogo. Isto é, do sofrimento. Quem é que pode sentir-se feliz quando pratica o mal? Existe uma coisa que, chamada consciência, que muita gente anda negando por aí, como se não lhe doesse. Mas pode ter certeza que dói. Que tal nos fortalecermos espiritualmente? Não sermos mornos, porque Jesus diz que vomita da boca os mornos. É melhor seres frio ou quente. O morno é o que fica em cima do muro, que não se decide, o abúlico. E o morno diz assim, versículo 17, desse capítulo terceiro da carta de Jesus à igreja em Laodiceia: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E Jesus lhe explica: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ah, Jesus chamando um pobre infeliz de miserável. Deixa de ser parcial, meu irmão. Aqui as palavras são colocadas no sentido verdadeiro. Quem está dessa forma enganado consigo mesmo, pensando inclusive que vai levar alguma coisa para o outro lado da vida, a não ser suas boas ou más obras, é miserável. Se vai, pensa que essa riqueza material vai passar para o outro lado com ele ou com ela, o que, que é? Vai se descobrir nesse estado de miserabilidade, com as mãos vazias, pobre, cego e nu. Cego porque não soube enxergar as coisas que deveria enxergar. Por isso, quando Jesus vem, está no versículo 7 do capítulo 1, as nações e tribos da terra, que tempo eram tribos, se lamentarão sobre ele. Eis que Jesus vem com as nuvens, versículo 7 do capítulo 1, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Porque quiseram ser cegas, não aprenderam a lição. Como é que você quer passar de ano se você não aprende a lição? Também Jesus não está pregando aqui, na igreja em Laodiceia, a miséria, não. Ele deseja que todos vivam bem, sobrevivam bem. Essa história de dizer que Jesus quer que os povos sejam miseráveis, famintos, nus, desde quando passar fome faz você melhor? Nós vamos voltar a esse assunto, mas eu queria contar para vocês. Eu estava no meu gabinete no dia 6 de janeiro. ...1991... muitos relógios, que o pessoal gosta de dar relógio de presente, e tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu estava assim, meditando num estado assim de madonna. De repente, todos eles pararam, menos um. E eu pensei, isto é um sinal. Todas as vozes se calarão, a do Cristo permanecerá, porque ele disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nenhum de nós pode ser apanhado de surpresa quando o Filho de Deus vier sobre as nuvens, como lemos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Segundo Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27. E Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho de Deus vir sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E esses escolhidos não são privilegiados. Deus apontou o dedinho ou o dedão e disse: aquele, aquele, aquele, porque eu quero. Não. Porque aqui está no juízo de Deus, no Apocalipse e também no Evangelho. Versículo 13. E o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. As obras levantadas pela fé. E estando no meu gabinete, eu me lembrei de passagens da Bíblia Sagrada em que aqueles homens, inclusive Salomão, pediam a Deus sinais. E Deus lhes mandava sinais. Eles iam balizando os seus caminhos por esses sinais. O Apocalipse e o Evangelho são tremendos sinais de Deus. Não é para apavorar ninguém, não, é segundo as obras. Façam boas obras, façamos boas obras. Mas não como quem vende uma pele, uma pedra preciosa, uma pele de um animal qualquer. Aliás, você deve matar os animais. Há hoje muitas outras formas sintéticas a serem usadas. Como quem faz comércio, eu vou fazer boas obras para ser salvo. Aí já está danado, porque isso é espírito mercantil. Devemos sempre sim estar em sintonia com Deus, porque Deus é amor e não mercador. Devemos permanecer então em sintonia uns com os outros. Aqui, ó, vocês estão todos, e como? Em sintonia com o Apocalipse de Jesus. Agora é a colheita. Abri o capítulo de hoje, a explicação de hoje, fazendo a apologia das mulheres e dizendo a elas que a libertação vem em primeiro lugar de Deus e não de muito canto escravista que existe por aí. Atenção, jovens, falando em liberdade, mas que liberdade que droga as criaturas, que prostitui as criaturas, que sequestra as criaturas, que faz turismo sexual, como se o Brasil fosse um prostíbulo encostado no Atlântico Sul. Não é, não? E os brasileiros e as brasileiras de boa vontade provarão isso. A escravatura já acabou, dizem, mas o espírito de senzala ainda infelizmente domina esse país. Mas um dia todos sacudirão o espírito de senzala nos seus ombros e teremos um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Por favor, continue estudando o capítulo 7º, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, do livro do profeta Ezequiel. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.